7 no 7, chame Recife em 125 ONU, alterno 1-3-3-2-5. Recife 25 ONU 3-3-2-5, Eber 57 no 7. Salvador, Webjet, LED November. Prossiga. Bom dia, é uma solicitação de pushback e reboque da posição de número 5, melhor, na posição 7 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Autorizado o reboque até o portão 03, na minha escuta permanente. Afirmativo. É, qual é o indicativo do senhor? Whisky? Whisky Juliette November. Whisky Juliette November, exchange. Salvador, Alfa Zulu Alfa, bom dia. Alfa Zulu Alfa, bom dia, prossiga. Alfa Zulu Alfa solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Autorizado, na minha escuta permanente. Ciente, obrigado. Salvador, objeto de 10 fazenda, é pronto para ingresso no Pátio 1. Está autorizado, informe término do reboque. Afirmativo. Salvador Web 508, bom dia. Formação Golf, gate 10, para Goiânia. Para Goiânia, está autorizado então para Goiânia. Nível de voo 340, via Perzulo 17, Formosa, Upper Whisky 10, Bravo Terra Índia, Upper Mike 668, é após Goiânia. A subida Arbor, transição Ofito, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 17. 5037 é o código, 1935 é o controle. Haveria possibilidade de decolagem 35? Sem problemas, da 35 a primeira curva à direita também após a decolagem. Mantém todas as outras informações. Sim, Matheus, então autorizado nível 340 via Upper 17, Formosa, Upper West 10, Bravo Serra Índia, Upper Mais 668, Goiânia. Saída Arbo, transição Ofito. Decola da pista 35 com primeira curva à direita. 5037 é o transponder e 1935 é o controle. Web 5808. 5808, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará no 10. Paulo Juliette Fazenda, por favor, considerem término de reboque. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Siga. Será minha carta aqui, saída Arbor, transmissão de trilha elefa? Afirmativo, então é Arbor, elefa ou fito, ok? Arbor, elefa ou fito, obrigado. Hotel Zulu Alfa solicitando autorização para ingressar no pátio principal. Está autorizado, até o portão 1, informe técnico do reboque. Gente, obrigado. Alfa Zulu Alfa, informando a técnica do reboque no gate 1, muito obrigado e bom dia. Bom dia. B508, fiz pega essa na meta na 10. Alfa Autorizado, chama pra gente táxi. Autorizado, chama táxi. Confirmando a 508, tá autorizado, pushback? Afirmativo, tá autorizado. Confirmo 10. contact web 508-057-3023, com o FIND. Apenas o POB 57. Afirmativo, 057. Táxi autorizado via Lima, ingresso à cabeceira 35, já está autorizado também a decolagem. O vento 300 graus, 2 nós. Lima, cabeceira 35, autorizado a decolagem. Ciente. Objeto 5808, decola aos 37, chame controle em 1935, bom voo. Confirme o vento na decolagem de 58. 300 com 2 nós. 5808, contato radar, Sul 3, 40, saída árvore. 3408.